Capítulo 8. O desvio da inveja, morte ou destino? Um dos sentimentos mais frustrantes que podemos ter quando dirigimos com pressa para um compromisso importante é encontrar uma placa de sinalização onde se lê desvio. Alguma coisa dentro de nós diz, ah, não. Eu acredito que todos nós odiamos desvios, mas apesar disso eu descobri algo sobre Deus. Ele é um Deus de desvios. Sempre que Ele nos dá uma longa caminhada, há um propósito, mesmo que às vezes não consigamos ver qual é. Essa verdade é poderosamente ilustrada em um segmento da jornada de Israel pelo deserto. Temos alguma coisa para aprender com os desvios no trajeto deles, que foi bastante estratégico nos propósitos de Deus. Os 40 anos de perambulação na nação do deserto tiveram um fim e o tempo de seguir em frente em direção a Canaã. Então Moisés perguntou ao rei de Edom se eles podiam passar por seu território. Edom foi o nome dado à nação dos descendentes de Esaú. Edom era seu irmão e os edomitas ainda carregavam muita amargura com relação aos israelitas por causa do engano de Jacó para com Esaú. Resumindo, Edom sentia inveja de Israel. Quando Moisés pediu passagem pelo território de Edom, o rei de Edom negou o pedido sem rodeios. Então os filhos de Israel continuaram movendo-se para o norte, passando pela fronteira oeste de Edom. Eles chegaram a um ponto ao sul do Mar Vermelho, quando de repente foram atacados por um rei de Canaã, o rei Arade, que levou alguns deles como prisioneiros. Após orarem, os israelitas atacaram este rei cananeu, e não apenas derrotaram os cananeus, mas também destruíram, assim como as suas cidades. O principal campo de batalha foi um lugar chamado Ormá. Veja Números 21, versos 1 a 3. Ormá representa para nós uma vitória antes da hora que precede um longo desvio. Hoje, mesmo que muitas pessoas não reconheçam a tomada de Jericó, não foi a primeira ocorrência de Israel na Terra Prometida. A primeira vitória deles foi, na verdade, em Ormá. Eles penetraram o território cananeu desde Ormá, avançando em aproximadamente 65 quilômetros para dentro de Jerusalém. Deste ponto de vantagem, Canaã, a herança deles, se projetou diante deles. A porta estava completamente aberta. Tudo o que eles tinham de fazer era continuar movendo-se para o norte. Mas antes de dar o próximo passo, eles decidiram parar e buscar o conselho de Deus. Senhor, qual será a próxima cidade de Canaã que iremos conquistar? A resposta do Senhor os surpreendeu. Volte, recue da terra de Canaã. Volte todo o caminho em direção ao Mar Vermelho. E então estabeleça sua rota, rodeando a terra de Edom. Eu posso imaginá-los pensando, Senhor, você só pode estar brincando. Estamos em Canaã. Esta é a nossa terra prometida. Por que não podemos simplesmente continuar? Por que o Senhor está nos mandando voltar todo o caminho de volta ao Mar Vermelho? Mas as diretrizes de Deus foram muito claras para Moisés. Então o povo caminhou de volta em direção ao Mar Vermelho. Eles passaram pela fronteira sudeste de Edom e depois se moveram novamente em direção norte, ao redor da parte oriental de Edom. Tudo isso para que eles não passassem pelo território de Edom. Você conhece um desvio maior que esse? Israel e Edom. Resumindo, a razão para o desvio era Edom. Edom tinha uma antiga raiz de inveja para com seu irmão Israel. Então Deus precisou guiar os israelitas de maneira que respondia adequadamente à inveja de Edom. Deus teve de dar a herança de Israel sem irritar desordenadamente a inveja de Edom. Eu posso imaginar o Senhor dizendo, não comecem a reclamar por causa do longo caminho pelo qual eu os farei passar agora, porque se vocês conquistarem Canaã com facilidade, a inveja de Edom entrará em erupção e eles desafiarão a vitória de vocês. Mas se vocês caminharem fielmente por esse desvio tortuoso, a inveja de Edom será aplacada. E quando eu lhes colocar na terra que é de vocês por herança, seu irmão Edom não virá para desafiar o seu novo território. Contudo, Deus estava tratando não apenas com inveja de Edom, mas ele também estava tratando com o espírito ambicioso de Israel. A vitória que conquistaram sobre o rei de Arad foi um sucesso envolvente, e a facilidade com a qual conquistaram a batalha colocou um brilho em seus olhos. Eles experimentaram a vitória e viram que ela possuía um gosto muito bom. Agora eles possuíam visões da terra, derretendo-se como manteiga diante deles. Um espírito ambicioso e conquistador surgiu e ganhou força no coração deles. Tudo bem, Edom. Se você não quer deixar a gente passar pelo seu território, então veja isto. Iremos simplesmente avançar para Canaã por nossa conta e lhe mostrar o que é bom. Assista a nossa máquina de guerra em ação, irmão, e se morda de inveja. Embora essa atitude não seja articulada no texto, estou sugerindo que isso aconteceu por causa da inclinação humana tão comum de adorar um espírito triunfal quando no caminho para o sucesso. Você deve lembrar-se que Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos e rivais desde o começo. Esaú vendeu seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de comida e depois foi impedido de receber a bênção do seu pai, quando Jacó fingiu ser Esaú e roubou a bênção que estava designada a ele. A nação de Edom nunca esqueceu disso. Ao invés de assumir as responsabilidades pela falta da bênção em sua vida, Esaú achou que isso era culpa de Jacó. Mesmo após séculos, a rivalidade entre as duas nações ainda estava viva e a todo vapor. Por Esaú não ter assumido a responsabilidade pessoal pelo seu relacionamento com Deus, os seus descendentes acabaram pecando brutalmente contra Israel. Em resposta, Deus declarou que ele julgaria a nação de Edom. Um dos profetas que registrou a ira de Deus contra Edom foi o profeta que escreveu o menor livro da Bíblia, o profeta Obadias. O livro de Obadias é uma exposição da inveja, dedicando-se especificamente com o relacionamento de Esaú com seu irmão Jacó. A inveja de Esaú fez com que ele se distanciasse de Jacó e das promessas reservadas aos patriarcas. Edom tornou-se uma nação que, em lugar de ter parte no reino de Deus, o perseguiu. O fruto da inveja é relatado no livro de Obadias, revelando os seguintes princípios com relação às consequências da inveja. A inveja conduz ao pensamento pervertido e à perda do entendimento. A inveja nos levará a andarmos com aqueles que são opostos aos propósitos de Deus. A inveja pode levar uma pessoa a se alegrar com o sofrimento do outro, algo que verdadeiramente ativa a ira de Deus. A inveja pode levar uma pessoa a roubar a esfera da outra, convencida de que as posses e o domínio do outro são de sua própria responsabilidade. E a inveja sempre estoura antes do tempo. No final de tudo, aquele que inveja perderá toda a sua herança para aquele que é invejado. O veneno da demora. Os princípios encontrados no livro de Obadias referente à inveja têm aplicações emocionantes. E agora, à medida que voltamos à história do entediante desvio de Israel ao redor da terra de Edom, veremos como Deus não poderia ter dado a Israel a sua herança sem primeiro tratar com a inveja de Edom. O grande desvio ao redor da terra foi por um grande deserto sem comida, sem água, no habitat natural. Quando Deus guiou o povo de Israel nesse prolongado caminho, eles não compreenderam os propósitos de Deus, então eles não foram exatamente gratos. A atitude desrespeitosa que tiveram e as suas consequências estão registradas para nós. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que mordido e a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo que alguém mordido por uma serpente, se olhasse para a de bronze, sarava. Números 21, versos 4 a 9. Deus sabia que por causa do longo atraso, a alma dos israelitas se tornaria impaciente no caminho. Deus não estava desapontado com o desencorajamento, mas ele estava angustiado com a maneira como eles decidiram expressar esse desencorajamento. Ele queria arrancar a ambição deles e tratar com a inveja de Edom. Mas a resposta deles foi reclamar. Então Deus enviou víboras venenosas para o acampamento, para mostrar a eles que a resposta que deram aos seus planos estavam literalmente matando-os. O Novo Testamento nos dá uma perspectiva interessante dessa história, nos dizendo que o povo pareceu, ou melhor, pereceu com as picadas da serpente, porque eles tentaram a Cristo. Eles pensaram que toda a ideia do desvio era tola. Eles chegaram a alcançar o arco frutífero de Canaã e agora se encontram de volta no deserto sem alimento e sem água, exceto pelo maná, que agora eles odiavam. Não há dúvida de que eles estavam dizendo coisas como: esta é uma rota estúpida para Canaã. Deus, o Senhor, sabe o que está fazendo? Puxa, até eu poderia mapear um curso melhor que este. Eles estavam tentando a Cristo ao desdenhar da provisão do maná e ao acusar o julgamento e a sabedoria de Deus. Deus mostrou a sua fidelidade para com eles inúmeras vezes, mas agora eles foram mais uma vez pegos pelas garras da descrença. Em meio à impaciência, eles estavam, na verdade, golpeando a Deus com a língua deles. Ao enviar serpente, Deus estava basicamente dizendo: deixe-me mostrá-los a vocês o que estão fazendo. Deixe-me ilustrar essa atitude com algumas serpentes venenosas. Elas irão lhe golpear com a língua e envenenarão vocês com o amargo veneno que possuem. Talvez elas lhes ajudem a ver que foram envenenados pela amargura. Elas farão com vocês o que vocês fizeram comigo. Vocês foram picados com amarga descrença e isso está lhes matando por dentro. Morte ou destino? O atraso de Deus tem um propósito, mas o período do atraso é um tempo quando estamos especialmente cansados, propensos e vulneráveis à tentação. Se não guardarmos o nosso coração e verificarmos as reações carnais, corremos risco de vida. Quando Deus nos conduz a um longo desvio, estamos vulneráveis a muitas tentações venenosas que têm o poder de causar picadas venenosas. Amargura contra Deus, descrença, comparações carnais, calúnias, autopiedade, reclamação, acusação a outros, acusação a Deus e outras. O que é preocupante nessa história é o seguinte: nem todo mundo sobrevive ao desvio, alguns morrem. Pense no seguinte: você passou pelo Mar Vermelho, derrotou os Amalequitas, ouviu a voz de Deus no monte e sobreviveu 39 anos de perambulações pelo deserto. Quando milhares foram mortos por causa do juízo de Deus, você permaneceu. E agora, apenas alguns meses antes de entrar em Canaã, você morre. Você chegou até aqui, querido irmão, para desistir por conta do cansaço, enquanto o fim da linha está bem próximo. Infelizmente, durante um dos desvios que Deus prepara, muitas pessoas não discernem que Ele deseja tratar com o espírito competitivo e ambicioso, espírito esse que possui uma influência fatal no coração deles. Muitos nem sequer reconhecem que isto é um problema. Deus utiliza o desvio para frustrar os planos pessoais deles. A pergunta é: será que eles perceberão que a frustração deles é fruto de um espírito de ambição? É interessante observar que não é o inimigo que os está enganando neste momento. Quando é o inimigo que nos tenta destruir em Canaã, eles conquistam vitórias, mas são comidos vivos pelas questões do seu próprio coração. Aqueles que são aprovados no teste do desvio encontrarão as portas para a entrada do destino espiritual. Aqueles que sucumbirem à descrença e ao desencorajamento irão perecer. Os perigos são muitos. Então seja grato a Deus, porque em meio ao juízo, a sua misericórdia é poderosamente derramada sobre o seu povo e ele provê cura àqueles que foram picados. Ele é tão misericordioso. Mesmo hoje, aqueles que foram picados e infectados com o veneno da ambição encontram misericórdia e restauração no poder que a salvação de Deus tem de dar vida. A serpente sobre uma haste representa Cristo, a quem hoje olhamos em busca de cura da picada mortal da inveja, da ambição e da competição. Ele é um Deus tão bom Ele nos proporciona a cura para que possamos compartilhar dele na gloriosa conquista da terra prometida. O propósito do desvio. Vamos resumir os benefícios do desvio primeiro. Ele tratou com a inveja de Edom quando Edom viu o caminho agonizante que Israel seguiu para não passar pelas terras dele, andando com dificuldades por uma terra onde não havia água. A inveja deles transformou-se em pena. Eles viram o quanto Israel precisou sofrer apenas para respeitar as fronteiras de Edom. Quando finalmente Israel conquistou Canaã, a atitude de Edom foi: deixem eles possuírem a terra. Segundo, Israel herdou uma herança ainda maior do que era pensado inicialmente. O desvio significou que primeiro eles precisariam conquistar o território dos amorreus antes de conquistar Canaã. No final, eles herdaram tanto Canaã quanto as terras dos amorreus, a parte oriental do Jordão. Se eles não fossem conduzidos para o desvio, seria improvável que eles conseguissem ao menos desafiar essas outras nações. No entanto, não pareceu que seria assim, mas através do desvio Deus estava mostrando os que ele os desviou. Terceiro, o desvio tratou com a ambição a Israel. Se Edom sentiu inveja de Israel, certamente poderia ter dito que Israel tinha um espírito competitivo com relação a Edom. O desvio ao redor de Edom estava endireitando as ambições do próprio coração dos israelitas. Deus estava direcionando esta antiga rivalidade com um desvio primorosamente construído. O irmão com a herança menor sempre terá inveja do irmão com a maior porção da herança. O irmão com a maior parte da herança sempre terá que enfrentar um espírito de competição com relação ao irmão com a menor parte da herança. Na verdade, todos nós precisamos, de certa forma, enfrentar essas duas atitudes. Todos nós temos um pouco de Israel e um pouco de Edom em nós. Todos precisamos lidar com a inveja daqueles que são promovidos sobre nós e com a ambição quando somos promovidos sobre outros. Relevância para hoje. A história do longo desvio de Israel ao redor de Moabe e das mordidas de cobra são intensamente relevantes para o local onde a igreja se encontra hoje. Israel representa o irmão. Igreja, ministério, com a maior parte da herança. Edom representa o irmão, igreja ou ministério, com a menor parte da herança. Deus escolhe a nossa herança e ela é diferente para cada líder, igreja ou ministério. Então, quando Deus posiciona essas igrejas na mesma comunidade ou região, as dinâmicas do relacionamento são multiplicadas e extremamente confusas. Nos dias de hoje, o Senhor está selecionando certos membros da sua igreja, geralmente aqueles com a maior herança, para passarem por desvios e atalhos. Mas Deus tem um propósito em não permitir que você tome posse da sua herança com facilidade. Deus deseja abençoar-lhe com toda a sua herança, mas ele só pode fazer isso se tratar com a inveja dos seus irmãos. Ele tornará o seu caminho lamentável diante deles. Deus nunca prepara um caminho desejável e maravilhoso para uma produtividade maior. Esse caminho sempre custa um preço que não produz inveja, mas um santo temor às bênçãos que a produtividade exige. Paulo falou disso nos seguintes termos: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. 1 Coríntios 4, verso 9. Paulo está dizendo: todos estão olhando para nós e imaginando o que Deus está fazendo conosco. Até mesmo os anjos estão olhando para o nosso caminho com curiosidade. Talvez Paulo tenha se sentido como uma serpente imobilizada, um objeto que desperta a curiosidade dos outros e gera uma opinião prematura. O que Deus está fazendo com aquela igreja? Eu fico querendo saber o que está acontecendo no ministério dele. Este é o propósito de Deus, fazer de você um objeto que desperta a curiosidade. Mas à medida que você persevera em disciplina e temperança, um dia sua jornada se tornará uma fonte de encorajamento geradora de vida. Fonte esta que encorajará outros a passarem em um caminho semelhante.